Bom dia, pessoal. Bem-vindos. Eu sou Keila Reis e este é o nosso primeiro episódio de Podescomplicando e Literando, um podcast que apresenta uma das maiores riquezas populares e literárias do nosso país, a literatura de cordel. Aqui abordaremos os seguintes temas: o que é cordel, o que é xilogravura, quais os principais autores da literatura de cordel. Quer entender de uma forma simples, fácil e descomplicada? Então venha comigo. A literatura de cordel é uma linguagem literária caracterizada por narrar uma história em forma de poesia e de rimas, e alguns poemas são ilustrados com xilogravuras. Recebe este nome por conta da forma em que estes livretos ou folhetos eram antigamente comercializados, pendurados em varais de cordas ou barbantes em pequenos mercados populares, feiras livres e até mesmo nas ruas. As estrofes mais comuns são as de 10, 8 ou 6 versos. Foram os portugueses que introduziram o cordel no Brasil e na segunda metade do século XIX, os folhetos já possuíam características próprias brasileiras. Os temas incluíam fatos do cotidiano, episódios históricos, lenda, temas religiosos e inúmeros outros. Aos poucos, foi se tornando cada vez mais popular e ganhou destaque no Nordeste do nosso país. Mas o que é xilogravura? Xilogravura significa gravura em madeira. É uma antiga técnica de origem chinesa em que o artesão utiliza um pedaço de madeira para entalhar um desenho, deixando em relevo a parte que pretende fazer a reprodução. Em seguida, utiliza tinta para pintar a parte em relevo do desenho. O cordel foi e continua sendo uma das formas de comunicação mais autêntica nas pequenas cidades, principalmente na região Nordeste. São repletas de características bem particulares e peculiares, que dialogam diretamente com os costumes, principalmente juninos. Essencialmente popular, o estilo ficou marcado por narrar essas histórias do cotidiano nordestino, e muitos autores importantes foram esquecidos pela falta de registro de suas obras. Alguns deles, no entanto, conseguiram perpetuar suas obras e hoje são considerados mestres do gênero. Alguns dos muitos cordelistas famosos no Brasil foram Apolônio Alves dos Santos, Firmino Teixeira do Amaral, João Ferreira de Lima, João Martins de Ataíde, Leandro Gomes de Barros e Manuel Monteiro. E para finalizar, tenho o prazer de vos apresentar o projeto a qual intitula este podcast Literatura em Cordel em Sala de Aula, realizado nas escolas do campo e da sede do meu município, Caetanos, Bahia. Foi criado pelo professor e cordelista Eurismar, conhecido popularmente como Fundos Indiana Gé. Literatura em Sala de Aula é um projeto que contou com o apoio da Secretaria de Educação do município. Foi realizado nas escolas do campo e da sede, a qual selecionaram alguns textos de cordéis de cunho pedagógico criado pelos alunos em sala de aula e que deu origem a um livreto que está disponível na biblioteca do município, chamada Arquimino Ventura da Silva. Este material serviu como apoio pedagógico para professores para darem seguimento ao trabalho com um texto deste gênero, oferecendo aos alunos um conteúdo que possibilite um trabalho interdisciplinar. Além disso, o projeto visa principalmente o incentivo à leitura, à produção da escrita, tanto de cordel como também de outros gêneros textuais. Vou ler agora para vocês duas estrofes de um dos cordéis extraído do projeto intitulado Tempos que não voltam mais. Tempos que não voltam mais. De vez em quando a saudade do passado me balança quando assisto um velho filme que registro na lembrança. Só vejo coisas bonitas ao redor ao rebobinar as fitas do meu tempo de criança. Para começo de conversa, minha vida era tranquila, não preocupava com nada, nunca fiquei numa fila. A saúde era o que mais eu tinha e a cabeça era fresquinha, que nem pote de argila. Bom, pessoal, isso aí foram duas estrofes do projeto com o título de Tempos que não voltam mais. Então, pessoal, é isso aí. Espero que tenha gostado e apreciado este lindo cordel da autoria de Fonzinho. E aí, me diz se vocês gostaram, se já conheciam e gostam deste tipo de gênero textual. Melhor ainda, que tal tentar criar um? Crie-me e envie por e-mail. Eu vou ficando por aqui. Até a próxima. Um grande abraço. Beijo, pessoal. Tchau, tchau.